Então vamos para o nosso Knowledge News de número 11. Estou aqui com o Fred. Olá, longas belas noites, André. Fernando. Oi! Rick. Hello. E o nosso estagiário, Tucano, que não é o Tucano do Jovem Nerd. Opa! Então, cara, estamos chegando cada vez mais perto da TGS, né? Algumas empresas aí já estão anunciando sua lista e esperamos ter alguma coisa de importante por lá. A Microsoft já divulgou que vai dar um anúncio de um jogo importante lá, então talvez seja alguma coisa boa. Essa semana deu uma estreada boa aí, tem bem menos jogos que as últimas duas aí. Uma coisa impressionante, né? Bem menos jogos de DS. Não, cara, dois jogos de Wii, você tem noção que é isso? Então vamos para o lançamento dessa semana, nós temos dois lançamentos importantes essa semana. Aliás, três, né? Temos Silent Hill Homecoming, Silent Hill 5. Homecoming! É, ainda só se teve um review sobre ele, né? Não divulgaram mais nenhuma outra opinião de uma outra revista, mas a Xbox Magazine, a revista bem oficial... Bem respeitada, por sinal. Respeitado do Xbox, fez uma análise já, né? E infelizmente, né, com muito pesar no coração, parece que Silent Hill 5 não está bom, ou pelo menos não está bom o suficiente a nível dos outros Silent Hill, né? Essa foi pelo menos a primeira impressão que deu, né, a partir desse review da Xbox Magazine. Foi um review feito apenas levando em consideração o Silent Hill de Xbox, mas sendo francos, né, não deve ter muita diferença entre os dois, entendeu? Mas é o seguinte, né, cara, Silent Hill Homecoming, ele não foi desenvolvido pela Konami, então assim, muitos fãs já estavam colocando pilha aí que não ia ser bom, né? Ele foi desenvolvido por outra empresa, a mesma empresa que acredito, a mesma empresa que fez o Origins, e tudo bem, sabe, você fazer um spin-off assim e até o Origins foi bem aceito, mas você fazer um novo jogo, né, cara? Acho que a Konami colocou muita coisa aí, tipo, ela não devia ter entregou muito pra eles, né, cara? Até porque se a gente Homecoming, talvez nem seja o 5, né? Porque o nome dele não é 5, mas e talvez o 5 mesmo seja feito pela Konami, mas... Essa geração tá crescendo de um jogo de terror assim, de alto nível, Fraga, porque lançou o Fatal Frame, mas eu nem sei se repercutiu muito, e tirando ele, lançou o que, cara, de terror? Bioshock e Music. Esse é de terror, cara, realmente. Esse O Tucano também tem uma notícia aí sobre o Silent Hill, né? Ele foi banido da terra do Crocodilo Dundee, da Austrália, pela organização que organiza a OFLC, Office of Film and Literature and Classification. Ou seja, é a associação de pais, né, que não querem que seus filhos que não quer que seus filhos tenham se deturpada. Eles chegaram à conclusão de que Silent Hill não é para crianças. Olha que beleza. Nossa, sério, cara? Realmente. É porque você sabe que videogame é só para criança, né? Então. Ali do lado, aquele Mzinho de Mature que tem na capa é enfeite, né? É M de Mafalda. O problema não é o Silent Hill não ser para crianças, porque isso é óbvio. Tem lá, tem um órgão responsável para dar o rating dos jogos por causa disso, entendeu? O problema é as pessoas não entenderem que tem jogos direcionados para certos públicos. E que isso não quer dizer que você tem que finalizar um jogo por conta disso, cara. É só um pai, em vez de querer proibir o jogo, não deixar o filho jogar essa porcaria. É porque é o seguinte, eles têm o preconceito de que videogame é para crianças. Que eles têm essa mente fechada de que só crianças jogam, mas não é só crianças. Só que assim, né, cara, se você for... Aí eles falam assim, né, mas os pais não podem supervisionar. Cara, então tranca seu filho numa bolha, porque ele vai sair na rua, vai ver um pôster de uma mulher pelada na frente da banca de revista. Esse não é o primeiro jogo que foi proibido lá, viu? Não, imagino que não. Fallout, Shell Shock 2 também foram. E Fallout e Shell Shock tiveram que fazer modificações nos jogos. O que acontece, assim, nesse... Por que Sleep é proibido? Porque na Austrália não entra nenhum jogo com a classificação acima de 15 anos. Então, automaticamente, se a classificação pelos sensores de lá acusa maiores de 15 anos, o jogo é banido. Então, assim, fazer jogo para um público um pouco mais adulto não pode vender na Austrália. Faz aniversário de 16 anos, você não joga mais videogame, então, né? É isso que eles querem dizer. Você muda de continente, né? Outro jogo bem importante aí, né, dessa semana, temos Harvest Moon Tree of Tranquility para Nintendo Wii, comemorando 10 anos aí de Harvest Moon, série que estreou no Super Nintendo. É um jogo excelente, cara, é um jogo de fazenda, você tem que cultivar a sua colheita e tudo mais, cria animais, se casa, tem filhos, etc., tem festivais, etc. É muito legal mesmo. Outro grande lançamento dessa semana é o RPG do Sonic desenvolvido pela BioWare, Sonic Chronicles Dark Brotherhood. BioWare, pra quem não sabe, desenvolveu aí Neverwinter Nights, Star Wars Knights of the Old Republic, Mass Effect, etc. Uma grande, grande desenvolvedora de RPGs ocidental aí, uma das poucas que de sucesso, né? É um RPG. Tipo, a história é basicamente o sequestro do Knuckles e o desaparecimento das Esmeraldas do Caos, né? Tá recebendo notas misturadas, né? Tá bem misto aí o score dele, porque na revista oficial da Nintendo ele recebeu 93%. O OneUp.com deu nota A pra ele, que é quase nota máxima. A nota máxima é A+. Nossa. Já a IGN deu 6,5 em 10, entendeu? Então tá bem... A IGN é sempre mais chatinha, professor. É verdade. Ah, GameSpot deu 8. Game Ranks tá com 78%. É uma nota muito boa, sabe? Principalmente pro jogo do Sonic, né? Levando em consideração o contexto Sonic atual, né, velho? Agradeçamos por isso, então. Pra Xbox 360, além de Silent Hill, nós temos Mobile Op, The One Year War. Pra PlayStation 3, nós temos somente Silent Hill Homecoming. Pra Wii, cara, que inacreditável isso. Nós só temos 2 jogos pra Wii. Isso é absurdo. Como assim? É absurdo. Mesa de produção de jogos de Wii, cara. Deve ser um brainstorm desgraçado, véi. Deve ser a galera gritando aquelas coisas mais nada a ver, sabe? Cozinhando, andando de patins, caçando. Ah. Pega a imagem da bolsa, tá ligado? Os desenvolvedores da EA, assim, estão lá, né? Ah, e pra PlayStation 3, nós temos esse jogo de guerra aqui, né? E tal, etc. É. Ah, pro 360, nós temos esse. Então agora é o Wii! Ai, abre tudo assim, tipo, cai uma stripper, assim, com essa dança. Lá, assim, sabe? Aí os caras, tipo, aí meio o cara mexendo, tira a gravata, assim, sabe? Senta na mesa, pega a cerveja. Começa a fumar um baseadinho. Só não quero saber onde é que eles colocam os controles, viu? Negócio de mulher. Eu não quero saber aonde, cara. Pra Wii, então, além do Harvest Moon, nós temos Witcher, que é um jogo de música, né? De... cheerleaders, né? Líder de torcida. Por que não, aí né? Você dança, por etc. Que não? É da Namco, velho. Talvez seja bom. Mas é, nossa, pra mulherzinhas, né? Beleza. Aí, Fred. Ou pra divertidos, né? Aí, Fernando. Tá bom, Fred. Eu e você podemos jogar esse jogo. Pra PlayStation 2, cara, olha que fantástico. Mortal Kombat Collection. Mais uma coletânea. Daqui a pouco vai ter tipo um, sabe, Namco Collection aí, que pacotaço assim, né, cara? Tudo, velho, todos os jogos possíveis. Ó. Não, daqui a pouco vai ter PS2 Collection. Dos jogos lançados de PS2. É verdade, um DVD que tem todos, né, velho? Tem tudo. É, velho, exatamente. Pra PSP nós temos Valhalla Knights 2. E pra Nintendo DS, né, assim, falar num fôlego só, vamos lá. Não só de Crimes, Tornado, Marvel, Shows, Brain, Pop Cult, Street Simulation, Princess the Butt. E só. Bem menos aqui ultimamente. Bem menos. Nem precisava ter segurado a respiração. Pra PC nós temos Sniper Art of Victory, hein? Zul Tycoon 2 Ultimate, Baseball Mogul, meu Deus, cara, desde que a gente começou no Diniz, esse jogo tá sendo falado que vai sair, até hoje não. Nunca vi. SAS Secure Tomorrow, Dark Horizon e Hard Boys. Como assim, velho? Hard Boys, não, seguindo a ideia do Hard Man. Exatamente. Pega bem, né? Hard Boys. É o filho dele. Essa é a nossa lista da semana, né? Então vamos para as nossas notícias, né? Por que não? Eu vou abrir aqui com uma pequena notícia. A Valve, né, que está prestes a lançar aí mais um blockbuster provável, Left 4 Dead, seu jogo de zumbis e tal, está mais uma vez, assim, ignorando a existência do PS3, sabe? O cara responsável lá pela Valve, não sei se é presidente, vice-presidente, alguma coisa assim, ele deu declaração numa entrevista com essas palavras: o PS3 é uma perda de tempo. Que isso, cara? Meu Deus. Coitado, velho. Como é que a Valve tá? Isso é um visionário que, tipo, vai se foder geral. PS3 vai ter seu tempo ainda, né? Torcemos por isso. Não 2008, né, como alguns falsamente... Né, Fred? A gente torce pelo PS3, né, Fred? Não, meu filho, 2008 é o ano do PS3, ó. Nós estamos em... novembro. 29 de setembro, né, quando isso está sendo gravado, né? E, cara, temos 90 dias pra fazer eles, esse ser o ano do PS3, velho. Vamos lá, cara. Houve um boato aí que o Left 4 Dead ia sair pra todas as plataformas, incluindo PS3 e tudo mais. E aí a Valve disse na entrevista: não. Nossa, que entrevista curta, cara. O cara marcou uma coletiva, né, velho? 2000 jornalistas, chegou a palestra, não. E assim, o Orange Box, né, que veio com Portal, Team Fortress 2 e Half-Life Episódio 2, ele só lançou pra PS3, porque a EA entrou, fez um acordo com a Valve pra EA pegar e portar ele pro PS3. Estando no site do PlayStation 3 agora, velho. Eu vou mandar um e-mail pra eles de consolo. Tô triste, preta. My apologies. E a EA já se manifestou querendo fazer essa versão, né, do Left 4 Dead pro PS3. E vamos ver, né, se a Valve vai deixar ou se ela vai falar não. De novo. Então, Fernando, próxima notícia, por favor. Então, um grande passo, né? Talvez até pra nós games, mais do que pra indústrias que vai ser a ferrada. Que a EA está sendo processada por incluir o DRM no Spore. Quem achou que tinha dado que deu, que não ia dar mais nada, que ia ser só pessoas xingando e nada mais? Melissa Thomas, né? Uma americana. É, ela se reuniu com outros revoltados aí, né? Que teve esse mesmo problema. Um processo contra a Electronic Arts, porque elas não avisam usuários que o Sackroom é instalado no seu computador, até que se você desinstalar o jogo, ela continua no computador. É, isso é muito errado, né, cara? Porque, tipo assim, o que instala no seu computador sem você saber é spyware, sabe? Spyware é ilegal, sabe? Então... até onde eu saiba, spyware é ilegal. O corporativismo deve ser tão grande que se fosse um programa normal, o antivírus pegaria, né? Essa parada do Spore tá dando tanto que falar que nos fóruns oficiais da EA, a discussão, né, começou solta, né, lá. Aí um moderador chegou e falou assim... Parem de discutir sobre esse assunto ou vocês correm o risco de ter sua conta banida, o que significa que você vai ter que comprar outra cópia de Spore pra poder jogar. Ameaçando, assim. Aí, obviamente, quando essa notícia saiu, né, tipo, saiu a público, assim, outro moderador falou e foi lá, não, imagina, essa discussão saudável e tal. Acaba que no final ela tá querendo que EA pague uma indenização, né, de $49.90 pra cada comprador. Ai, o que eu acho que poderia ser muito mais. Droga, porque eu não comprei ainda. Nossa, tô comprando agora, velho. Caraca, quem acha uma boa comprar o original só pra poder pegar esse dinheiro. É, tipo, você vai ter o original e não pagar nada, né? Porque isso aí... Inclusive a EA fez umas concessões aí, ela disse que vai aumentar isso pra 5, né, grande coisa, mas... Tipo, eu acho que eles não entenderam que não tem contas o número de vezes que o pessoal tá reclamando. Ao contrário do que a gente disse no cast passado aí, obviamente a gente tava exagerando assim, né, se você precisar instalar mais 3 vezes, você pode ligar pra lá que eles vão te dar um número e tal, então você não vai perder o jogo, mas tipo assim, sabe, não é mais que seu direito poder instalar. Próxima notícia então, Rick. John Davis, produtor cineasta que é responsável por filmes como Alien vs Predador, fez uma declaração falando que vai produzir um filme do The Sims. Uau, meu Deus! John Davis, ele deu uma palhinha de qual vai ser a história do filme sobre The Sims. Eles querem testar aí pra ver se adivinham. Eu acho que é uma história, tipo, super legal, complexa, assim, envolvendo família e relacionamentos. Uma coisa, tipo assim, você nasce, tá entendendo? Aí você vai e cresce, ganha um trabalho e morre, velho. Caralho. Mas assim, um cara, tipo assim, tinha uma vida normal, seu trabalho, ele ia lá todo dia e tudo mais. Um dia, né, ele acorda, cara, ele tem um cristal verde em cima da cabeça, flutuando lá. Ele não sabe como aquilo chegou lá, entendeu? Ele olha pra cima, tem um cristal, ele mexe, o cristal segue ele, meu Deus, o que tá acontecendo? Sabe? É o drama do cara, tipo, aí aquele trailer, assim, dele correndo no deserto e o cristal, assim. É, o cristal vai ficando vermelho, né? Vai ficando amarelo, aí ele, meu vermelho. Deus, toca! Aí, tipo, aquela cena tensa, assim, a mulher olha pra ele. Oh my god, your crystal is red. Começa assim, né, cara? Começa ele no psicólogo falando, I see a green crystal. Above my head. Não, começa ele no psicólogo assim, né? E aí ele vai nadar, velho. Aí ele começa a nadar, mas esse cara some. Aí ele morre na piscina. Aí ele morre, caraca, agora é minha vez, velho. Aí vê a morte chegando. Ele coloca. Quando ele morre, velho, quando ele morre na escada, de repente ele se transforma em uma urna. É. E aí, cara, tem um dia que ele vai e sai pra trabalhar, e quando ele volta, tem vários móveis novos na casa dele. E ele olha pra isso com naturalidade. Uau, uau, olha, isso é tão legal. E ele olha um por um e faz um sinal de aprovação de rejeição. Isso, não, e pior ainda, cara, ele olha pra cima e não tem teto na casa dele. Ele não sabe o que fazer pra resolver isso. Cara, o golpe final é que ele lava a louça no banheiro. Dá muita raiva, velho. Intermissão zero. Mas qual que vai ser a história, Rico? Ele diz o seguinte: no nosso filme, um rapaz, um adolescente de 14 ou 16 anos e seu amigo colocam as mãos nessa coisa chamada Sims Infinity Pack, adquirido numa loja de games, que estava ali apenas naquele momento e aparentemente não deveria estar. Mas o que eles percebem é que eles podem escanear o mundo pra dentro dele, porque se trata do mais real simulador da vida já criado. Eles percebem que suas atitudes no game acabam afetando o mundo em sua volta. Mentira, cara. Então, através do jogo, eles são capazes de controlar o mundo e a realização dos seus desejos. Mas, obviamente, eles se viram contra os meninos. Não é possível. Eu não acredito. Não, e o mais legal é que se você for na filmografia do John Davis, em primeiro lugar tá o The Sims The Movie, em produção, e em segundo lugar tá Space Invader, em production. Mentira! Nossa senhora. Eu tô falando sério, eu não consigo pensar num jogo pior pra fazer um filme do que The Sims e depois Space Invaders, cara. Não consigo. Tucano, próxima notícia. A EA contratou o diretor de 300. É, o Zack Snyder. A EA fechou com ele pra desenvolver jogos, mas jogos em especial que têm potenciais pra virar filmes, que serão feitos pelo próprio Snyder. Sim, ou seja, jogos originais que ele vai criar, né? Que ele vai ter a prioridade pra dirigir esses filmes, né? É, isso é uma coisa nova, né, cara? Você fazer um jogo já pensando em ele virar filme, né? Tipo, é o capitalismo no talo, né? A qualidade do roteiro deve ser superior ou igualar os melhores jogos aí, porque já... Deveria, né? Deveria. Virar... Na verdade, não roteiro, né? Na verdade, mais direção de arte. Em si, assim, o conceito, visual, né? Ele vai estar responsável pela parte conceitual, né? De criação. É, o Zack Snyder se mostra bem competente aí, né, cara? Ele fez aquele Madrugada dos Mortos, ele fez o 300, ele tá fazendo Watchmen. É um cara competente aí. Esse contrato não é novidade da EA. Ela já fez isso com o Spielberg, né? Em 2005. Ele vai trabalhar do ladinho do Spielberg, que tá criando pra EA o Bloom Box, né? Pra Wii. A próxima notícia aqui... O site The Angry Pixel publicou que a Microsoft India, né, representante da Microsoft na Índia, numa convenção que teve da Microsoft na Índia, foi falado que realmente está em desenvolvimento o novo modelo do Xbox 360 Slim, né, o modelo que se lança depois, que é muito melhor que o primeiro para vender mais, né. Teve esse rumor, bombou e tal, etc. O pessoal foi atrás, né, da Microsoft para saber e tal, e tipo assim, não teve nem convenção da Microsoft na Índia, sabe? Não. Coisa inventadaça mesmo. Mas esse modelo do Xbox 360, o Lite, Slim, sei lá, quase certo que vai sair, sabe? Já teve várias coisas vazadas aí e tal e etc. Só falta mesmo a confirmação da Microsoft. Fred, vai lá, Fred. Duas notícias aqui, né? Eu pretendo falá-las em sequência. Saiu dia 29 a demo jogável e aguardadíssima, né? De Mirror's Edge para o PSN, né? E para a Xbox Live também, não só para a PSN. E a minha outra notícia é que não vai sair a versão demo jogável de Mirror's Edge dia 29 para Xbox Live e PSN. A EA, ela disse que a história do lançamento foi uma confusão, porque o press release, né, que, sei lá, era pra ser a prévia de lançamento dele, saiu mais cedo do que o normal deveria ter sido. Consequentemente, a demo de Mirror's Edge foi divulgada mais cedo do que deveria ter sido divulgada, e isso fez as pessoas acreditarem que ela teria sido lançada agora, mas não foi. Então, né, continue na vontade vendo aquele trailer maldito de novo. Não tem tempo pra ninguém, entendeu? Vida é assim mesmo. Estagiário é foda, velho. Próxima notícia, então, Rick. O criador de Gears of War, Cliff Bleszinski, ele deu um depoimento falando sobre algumas novidades do Gears of War 2. Foi liberado uma foto, né, de uma das criaturas que vai ter, inimigos. Que ele falou por que até agora não há planos de lançar Gears of War 2 para PC. Ele fala que o problema agora é que as pessoas que têm dinheiro suficiente para conseguir comprar um PC bom que rode o Gears of War 2 são pessoas que têm inteligência suficiente para conhecer BitTorrent e piratear o jogo. Meu Deus. Peraí. Pô, muito cara, bom, tipo, cara. Muito bom. Que resposta foi essa, cara? Que genial, cara. Genial, né, cara? Que tipo, não vamos por causa disso. Pô, é isso mesmo, sabe? É isso mesmo. Perfeita a resposta dele. Ele, pelo menos, mostra saber o que tá acontecendo no mundo, né? Sincero, e bem sincero, né? Não é porque, ah, nós não temos planos atualmente, não. É, porque o nosso mercado no Xbox, não, porque vocês vão piratear, cacete. E lembre-se, por favor, que a gente precisa do seu voto no Prêmio Podcast, sabe? Já comecei a ligar para todos que mandaram screenshots, tá? É. Box Arts de Mega Man 9. Veja. É, eu tô embalando, tô mandando pra CBX. Vejam bem, né? O nosso cast ainda não foi gravado. Se a gente não receber o número suficiente de votos, já sabe, né, cara? Conservação de vinhos esse sábado. Também vote em nossos parceiros, né? Você pode encontrar o link deles. É isso aí que o Fernando disse, né? Votem nos nossos parceiros, o AnimeCast, o DashCast, o QGNet. E na panelinha, né? Feita. Né? Esse é o nosso consenso, mas que tá sendo feita, né? Que é RapaduraCast, NerdCast, Nowloading, Guanabara.info, uma análise de pijama. Nenhum deles tá competindo com a gente, então pode votar neles. Como vocês não vão ter ânimo pra votar em tipo 8 podcasts de uma vez, votem no nosso primeiro. Primeiro, aí depois você vê aí, é. Então o Nowloading News de semana fica por aqui. Ok, adeus, sai. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, bye, tchau, bye. Tchau, tchau. Fui. Fui. Acabou. Cruz Vou jogar guitarrinha, tchau.